dos becos, dos bairros descontrolados. Revolução dos humildes, os correria alado. Novamente se pá, tô no ar pra rimar. Desanimar, desistir, aí nem quero pensar. Sei porque vim, culpado, aonde quero chegar. Fui intimado, recrutado pela paz contra a guerra. Meu rap não vai fumaçar na esquina. Essa não é minha cara, essa não é minha sina. Não é modo que faça, então pivete acredita. Desejo paz, amor pra Gabriela e minha filha. Liberdade pra quem corre atrás da justiça. Esqueço fama, aplauso, sucesso e dinheiro. Se faço o que faço, é por amor e respeito. Jesus Cristo, segredo, no olho afixado. O episódio é sagrado, pelo rap eu vou. E só quem é tá ligado. Mesmo que meu rap não toque no rádio, eu sei que é necessário pros pivetes sonhar. Eu sei que é necessário pros pivetes acordar. Eu sei que é necessário sobreviventes de rua no ar. Não vim por aplauso. Sucesso e dinheiro. Sucesso e dinheiro. Se faço o que faço, é por amor e respeito. Chega lá, quantos problemas eu já vi. Coração quebrantar, alma cebosa imaginar. Gringo ser popstar, bem diferente o pivete na Ceilândia a sonhar. Representar no rap, revolucionar sua goma. Canta liberdade, pique bandido estilo. Na muralha Cascavel, seu sangue lá esquecido. Ama, lê a Bíblia, ouvi música negra. Ó, Wagner Tavares, que Deus o tenha, legados deixados na sua expansão. As peças é o SDR, MWA de ladrão que escreve, chora flor, compromisso no rap. Sonhar com quê? Com quem? Sucesso onde tá? O grito do excluído, juventude que ouça lutar. Revolução no olhar, salve a fé, tô no ar. Então pode acreditar, adolescente ou criança, beijo no eco, esperança. Tupac no sangue, Palmares lembra minha cor. Jesus morreu por amor, fracassado não sou. Bico negro, mesmo que na levada presente. Sobrevivente de rua, vai vendo. Não vim por aplauso. Sucesso e dinheiro. Sucesso e dinheiro. Se faço o que faço, é por amor e respeito. Agradar lado B ou lado A. Se não gosta, paciência, tô chegando pra somar. Presente é o futuro, assim vai ficar. Propaganda mentiu e nada vai mudar. Irmão, pense no que pode acontecer. Quando tiver que ser, estou orando por você. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Preto, Beto, Henrique, Buda, os guerreiros, as negradas. Que faça de nós um forte instrumento pra fortalecer, enriquecer o movimento. Velho, me explica, vem cá, não complica. Me dizem reais, quanto vale sua vida. A sociedade só vai se importar quando a violência turbulenta chegar. Padrão colombiano, nem o muro e nem as grades vai tirar você da ira da sociedade. Enquanto fecha o vidro, o rico bate a porta. O moleque um bicotado morro se revolta. Essa é a trajetória que o governo quer ver. Sua mãe, sua família chorando por você. Eu sou mais você, assim que tem que ser. Eu sou mais você, assim que tem que ser. Eu sou mais você, assim que tem que ser. Eu sou mais você, assim que tem que ser. Não vim por aplauso. Sucesso e dinheiro. Sucesso e dinheiro. Se faço o que faço, é por amor e respeito.